estreia chega em abril, de título New Home, precisamente na editora que deu também este EP de 6 temas, que anuncia ao mundo a banda de Brooklyn, um septeto que gravou o disco, mas que também se costuma apresentar como o quinteto. São, claro, os La Strada, o EP é o homónimo e por aqui rodou The Sun Song, abertura da primeira das 2 horas de Orelha Extra. Olá, com Fernando Cabrita, através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo. Estão assim dadas as boas-vindas com os La Strada e também com a senhora Julie Campbell, que assina Lone Lady. Para Julie Campbell, a.k.a. Lone Lady, na Warp Records, de título Nerve Up. Por aqui ficou Intuition e continuamos ainda nas Ilhas Britânicas, depois de Manchester, de onde Miss Campbell é originária. Vamos até à capital, Londres. São os Wolf People, primeira banda britânica a assinar na Jag Jaguar. Flames

place at times. But your lows will have their complement of highs. And if anyone should cheat you, take advantage of or beat you, raise your head. Yeah. Trabalho para os Yes Sayers, chama-se Odd Blood. Ficaram por aqui dois temas, o single Ambling Alb, que anunciou mesmo longa duração, e depois escutámos Love Me Girl. Ainda a primeira hora de Orelha Extra via Rádio Universidade de Coimbra 107.9, Rádio Universitária do Algarve 102.7 e Rádio Castrense, esta última no Baixo Alentejo, em 93. Podem escutar através das páginas da net, de cada uma delas está por lá o link para o streaming direto em ruc.pt, rua.pt e radiocastrense.net, e já sabem que o podcast, pelo menos desta emissão, os outros já se encontram em www.orelhaextra.com. E vamos regressar a uma banda muito do nosso agrado, é o projeto paralelo que Matias Gustafsson, o baixista dos suecos Dungan, mantém com estes. São os Life on Earth, é o seu último trabalho, a Space Water Loop, por aqui vai ficar já de seguida There and Then. Disappears somehow.

com o projeto de Joy Frabong, ela que nasceu em África, no Ghana, mas vive agora nesse país, a Suíça. O projeto intitula-se Hoy, O-Y, e é o primeiro disco a sair na Great Records, de título First Box, Then Walk. Sabemos também que a menina Joy Frabong tem outros projetos por lá no país do bom chocolate. Por aqui ficou First Box Then Walk, precisamente o tema título do disco, e depois rodou Trolls Hoy. Oh my gosh! Orelha extra, vemos com os ouvidos. So permanently alive, oh. gente que, mesmo que se esforçasse para isso, não conseguiria fazer má música. Podem ter uns discos melhores do que outros, mas mesmo aqueles que ficam atrás dos melhores são excelentes. É o caso dos Spoon, a banda de Brit Daniel, no mais novo Transference, que por aqui acabou de soar através do tema I Saw the Light. E vamos prosseguir com a recuperação que iniciamos a semana passada. Foi um projeto que teve lugar durante a década de 90, poucos anos da década de 90, e que reuniu Solly Norval, a Kid Congo Powers, daí o nome Congo Norval. Tinha por lá também outra gente, como Jim Sclavunos, Brian Emmerich, Paul Wallfish, Lisa Corran e Mark Heitzel, tudo gente que faz boa música e também o fazia na altura. O disco que recuperámos é de 97, chama-se Abnormal Anonymous, saiu através da Jet Set Records. Vamos ouvir precisamente mais dois temas desse longa duração, Body and Soul e Warm Tonight. Para a semana continuamos também com os Congo Novel, mas nessa altura do álbum Dope, The Lies e The Vaseline. Part of you and me, the only place that Like this all is near. Emissão 66 de Orelha Extra, final de primeira hora. Para trás, os Congo Norval de Abnormals Anonymous, também o regresso de Mr. Merritt com os seus Magnetic Fields, o último trabalho Realism, ficou Everything is One Big Christmas Tree. E vamos terminar com os Balaclavas, tal banda que tem como grandes influências o gótico de décadas passadas, obviamente. O álbum Roman Holiday fica o tema título, e também True Believers.

Já existente desde 2001, pelo menos desde essa altura, que Kimia Dawson, que fez parte dos Molly Pitches com Adam Green e também criou a banda sonora para o filme Juno, salvo erro, de Jason Reitman, juntou-se a Jeffrey Lewis, que é um autor de BD norte-americano, e colaborou na criação de canções ambos. Aos dois juntaram-se depois para a gravação deste disco Carl Blau, Anders Griffin e Jack Lewis, músicos que já tocaram com Frank Lowe, Regina Spektor ou Diane Cluck. Ao projeto chamaram de Bundles e o álbum homónimo sai na já histórica K Records. Por aqui soou Pirates Declare War e vamos escutar ainda Clutter de Bundles. Let's go drink some holy water. Katie Litter talks litter too much beer. Pull the plug and hop the border. See the clumsy bunny tripping on its ears. Hello, can I take your order? See the clumsy bunny falling down the stairs. Let's go drink some holy water. Katie Litter talks litter too much beer. Wearing clothes with holes that fit me. Dirty socks, building blocks, and apple pie. Goodbye, good old New York City. I don't get it, don't regret it, hardly try. Hello, Biafra, Angelo Kitty. Candy morning, thunderstorm, not so shy. Wearing clothes with holes that fit me. Dirty socks, building blocks, and apple pie. Help me now, I'm having trouble. Feel like Prue, so do you play a show? Patching up a broken bubble. That's the way it goes in your stereo. I dug a grave for my dead shovel. That's the way it goes in your Cheerio. Help me now, I'm having trouble. Feel like Prue, so do you play a show? Whoa. Thank you. Moscow. Commodore 64, free and Baptist. Thank you for rewinding to now. Villages, villages before he ravages. Thank you for reminding me how. Lots of peel, pasta, and average cabbages. Flap the sail and drop the anchor. Turtle kings, immortal friends, first blood, first born. You're a burglar, I'm a banker. Leonardo Cowabunga, breakthrough porn. I'm an ass and you're a spanker. Pizza on a bagel, have pizza in the barn. Flap the sail and drop the anchor. Turtle kings, immortal friends, first blood, first born. Is it time for breakfast yet, yeah? Fuck school, drink pools, let's play hooky. I don't want no monkey egg omelet, wet. I'm a pro, says my bro, you're a rookie. I don't want no funny cigarette, red. Trade the knowledge, got college for a cookie. Is it time for breakfast yet, yeah? Fuck school, drink pools, let's play hooky. Go. Feeling dumb, psychedelic tapestries. While charismatic bus drivers file lawsuits in their sleep. And cowgirls laugh at castles while the princess starts to weep. My face, a requiem for feeling dumb, and I am just a creep. Rubber band, the ceiling fan, I lost my gosh trampoline. Darn weapons van. You lost can't blame the barber if the barber's Mr. Clean. And heading you can't blame the barber stretch. If she's Walter in your the dreams. Alphabet. It rubber band, the ceiling fan, I lost heading my trampoline. The final stretch. Yeah. see dancing jigs up on the fiddle, up the sides and down the middle. I was got a sister Bella, she was courting with Umbrella. She would think so much about it that she would never cope without it. Was you ever see? Was you ever see? Was you ever see such a good time? Was you ever see? Was you ever see? Was you ever see such a good? Britânico com Simon Tong, Alan Cooper e David Knock. Disco gravado nos estúdios de Damon Albarn para Ireland and the Carnival. Ouvimos por aqui na última parte de Orelha Extra de Derby Ram e Was You Ever See? O álbum é homónimo. Hello, this is Mary Kay. And I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na Orelha Extra de hoje, com música de amanhã, no ar aos sábados. Welcome to the future. já há algum tempo que não voltávamos por aqui ao excelente EP, quatro temas deads para os Mayors, aqui ficou um deles, The Crawl, para continuar o regresso com um alter ego que mantei já há algum tempo, desde 2006, para André Herman Dune, ou melhor, de André Herman Dune, chama-se Stanley Briggs. O disco conta com a colaboração na bateria de Ian Nicolaus Junkies e a colaboração nos backing vocals dos Wave Pictures, que já tinham colaborado com este Stanley Briggs. Novo disco, Hoots. Hey Dolores, hey Jack, hey Charles, remember me at the devil's arms. See, I got me a flask and I got me a six-pack. Good old me is back. Good old me is back. This is a warning to you all. Look at me standing, slouching but tall. I have all the pluck, it's the patience I lack. Good old me is back. Good old me is back. Now get ready to scream and shout. Woo! You thought you had me all figured out. Well, I've got my axe and I've taken the mic. Good old me is back. Good old me is back. Excited, but did you ever have to wait like I did? Will you give me a break? Will you cut me some slack? 'Cause good old me is back. Good old me is back. I've paid my dues, I've done my time. I bear no grudges of any kind. You can tell Dolores, Charlie and Jack, good old me is back. Six pack, I have all the pluck, it's the patience I lack. I've got my axe and I've taken the mic. Will you wait a minute? Will you cut me some slack? You can tell Dolores, Charlie and Jack, good old me is back. Good old me is back. Good old me is back. Um dos muitos projetos de André Herman Dune, o mais conhecido talvez tenha sido o projeto precisamente denominado Herman Dune. Este existe desde 2006, já lançou alguns discos, chama-se Stanley Briggs. Este novo disco, entenda-se, chama-se Hoods, porque ficou Good Old Me. Orelha Extra com Fernando Cabrita, Roque Rua e Castrense. E como tínhamos prometido, finalmente aqui está o álbum estreia para o quinteto de Brooklyn, Nova York, The Above. 12 temas, onde estão incluídos também aqueles que faziam parte do EP estreia editado já no distante ano de 2007. Por aqui vão ficar dois, Bollywood Woman e Special Something, The Above. sunshine. Ever since you let a new lover, you've gone and left me so lonely at night. You'll never buy you a diamond ring. His love won't amount to anything. I keep bragging this city till I find me girls gonna love me right. Aquelas bandas que parece que já não sai cá de Portugal são os Heavy Thrash de John Spencer e Matt Verderay, mais uma vez ao vivo no nosso país, dia 28 de março em Lolé, no Bafo de Baco, depois 30 de março no Porto, no Plan B, e finalmente 31 de março em Lisboa, no Lux. O último trabalho para os Heavy Thrash, Midnight Soul Serenade, lá ouvimos Good Man. Para continuar, nos minutos que nos restam até chegar ao fim da segunda e última hora de Orelha Extra, o regresso de Laura Verse. July Flame com Sunny King. Even the most shimmering red empties out the sky and comes to an end. We all know that the sun is king. There's no I'm bons quando se chamavam de Muslims e tiveram que mudar o nome devido a comentários xenófobos. Agora chamam-se de Softback e lançaram este álbum homónimo, de onde extraímos Come On e Down On Loving. Já por dentro do quarto de hora final da Orelha Extra com Fernando Cabrita via Ruque Rua e Castrense, e podcast e tracklists em orelhaextra.com. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Oh, E estamos de saída com os Animal Collective do EP Fall Be Kind, Raise. Até o fim vão ficar com os Real Estate do álbum homónimo, o tema irá ser Pool Swimmers e depois ainda o regresso do Shearwater no início deste 2010 com The Golden Archipelago. Fiquem bem, tchau, até para a semana. Thank you. the summertime and a slow burn of orange and pale of her island from the slope and the rise of the mainland. The atmosphere of the rain cloud to the brim of